Tráfego já curta, final 1-0, tráfego é um Boeing 737. Vai ingressar na perna do vento e alongar a ordem pelo 3. Dupla 071, decolo 50, controle 119.8, bom voo e boa noite. 398, obrigado, boa noite, 4071. 398, tráfego à esquerda, P3 no meu pés, mantendo a perna do vento da 1-0, vai interferir com sua aproximação, tem livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 1-0 nós. Ciente, tem o tráfego à vista, está livre pouso, gol 398, baixa a travada. Sobe direto 360 Navael, azul 4071. Sou 404, descendo para 2000 pés, autorizada o ILS, reporte estabilizado. Até 2000, reportarei estabilizado, Gonal 404. Base por Olimpo 03? Sim, Olimpo 03, livre base, reporte final. Passando na final 03. Azul 4071, autorizado da EL. Autorizado da EL, da presente, azul 4071. Solo 53, livre direita, e pode manter minha escuta nessa frequência, táxi alfa, chame antes da Juliette. Livra, táxi via alfa, antes da Juliette, na sua escuta, Gono 398. Pensando no final, comprei embaixo travado, toque remetido, 03. Gente, livre toque remetida, vento 100 graus, 8 nós. Livre toque remetido, Olimpo 03. Sete, livre acionamento, reporte pronto para o push, 5827. Livre acionamento, voltará para o push, 5827. Polo Salvador, Oceaner 6310, formação Serra, Recife. Boa noite, Oceaner 6310, Recife, aguarde cópia. Na escuta. Já está pronto, cópia? Pronto, cópia. Oceaner 6310, Recife, nível 350 autorizado, Operui 58, Aerovia, roda 10, curva esquerda. Subida Puca, transição Caju, aciona 5051, frequência do controle 119.8. Normativo autorizado, nível 350 para Recife, Operui 58, decolado 10, curva esquerda, Puca, Caju. Responder, 5051, controle 198, Oceaner 6310. Oceaner 6310, chame pronto para o posto. Obrigado. Oceaner 6310, SVIA para 2000 pés, ajuste 1011, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Pode tomar proa de duna? Mantenha a chegada Oceaner 6310, reporte localizador. 6310 vai manter, vai reportar localizador. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4209. Azul 4209, a sua identificação, autorizado de chegada mar e desse mantenha o nível 0. Correção, desça para 4000 pés, ajuste no 091. Senhora Azul 4209, está passando a Dolce após Boa Bonte. Havia sido instruída chegada Bonte, desse setor 4209. Gente, confere, o Azul 4209 ratificando saída da chegada Bonte. Gente, então desce para qual nível 040 ainda? 4 mil pés, o Azul 4209, o ajuste Salvador 1011. 4 mil com 1011, está voando bom, está presente, 4209. Controle Salvador, boa noite, WebJet 6742, está cruzando 260, descendo 150, informação aqui. O Azul 4209, apenas para correção, após Adolfo Alagoinhas, após Alagoinhas, bom. Então, Web 6748, a sua identificação, autorizado, chegada mar e desce e mantenha 050. Desce e mantenha 50, autoriza ETAP para o Web 6748. Confirme a velocidade. Mantendo 279. Gente, autorizado ETAP, mantenha 270 nós, o Web 6748. Evone ETAP, mantendo 270, Web 6748. Azul 4209, confirma indicada? 2509, senhora. Gente. Azul 4071, no chame Recife, 13325, alterna 1251. Chama Recife, 13325, alterna 251, Azul 4071. Salve, Salvador, boa noite. Gol, 604. 604, prosseguindo. Já está ainda prevista para Fortaleza, por gentileza. Está pronto, cópia 370. Pronto, cópia 370. 604 da Gol, autorizado Fortaleza, nível 370, via Pérez Zulu 19. Decolada 10 com curva esquerda, na subida Momo, transição Froti. Aciona 5067, frequência do controle 119.8. Ok, autorizado Salvador Fortaleza, nível 370, via Pérez Zulu 19. Decolada 10 com curva esquerda, perfil da Momo, transição Froti. Responda 5067, controle 119.8, obrigadão. Correto, chame post, chegou no 604. O Oceaner 6313, apenas para informação, temos um tráfego no circuito de tráfego com a torre, mantendo 1000 pés. Está agora na sua posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, o Oceaner 6311, Mono 3. Gente, 6311, está enquadrando a final, já visual com o Aroda. Gente, Oceaner 6313. Chamei torre 118.6, bom pouso. Gente, até já, obrigado. Torre Salvador, boa noite, chamei 6313 no ILS visual. 7613, continua a aproximação, aguarda a direção de pouso. Afirmativo. Passei pro 03, trem baixo travado. Vai tocar remeter? Afirmativo. Quem tá livre para o toque arremetido é 100 graus, 10 mais. Livre toque arremetido 03. Paulo AD 5827 com 149 a bordo, 3 horas e 34 com fins. 5827 autorizado, via parte principal, após Juliette Alfa, com esperança 186, ajuste no 0111, tomou voo e boa noite. Juliette Alfa, com espera 186, 1011 ajuste, muito obrigado, excelente final esperado. Boa noite. Olimpo 03, toque arremete ao 02, perna do vento à esquerda, chame para girar a base. Chamada para girar a base 03. Meia 3, 1, 3, livre pouso, 100 graus, 10 mais. Sente livre pouso, 6, 3, 1, 3. Da Juliette, 404. Q404 está livre para a esquerda, portão 5. Ele vai para a esquerda, portão 404. Corre, boa noite, 5827. 5827 está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Sim, mantém 1-0, visual contra 527. Pronto para gerar base ali para o 03. E aguarde para gerar base. Aguardando o 03. 6313, solo 04, linha direita, táxi Alfa. É, chama o 219, solo. 219, tio. Noite, na 6313. Azul 4209, reduz a velocidade para 2109. 2109, da presente 4209. 3103, táxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette para ingresso, 6313. sinal, com trem baixo travado, toque arremete 03. Está livre, toque arremetida, o vento 100 graus, 129. Livre, toque arremetida 03. 5827, decola 06, controle 19 decimal 8. 19 decimal 8, obrigado. Sabe 5827, boa. Objeto 5827, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340, saída da Delta. 340, saída da El. Solicita a PROD da El 5827. Objeto 5827, autorizado PROD da El. Não, muito obrigado, senhorita. Aproximando-se da Juliette, 6313. Ingressa Juliette, portão 09, hoje na 6313. Juliette, portão 09, positivo. Objeto 6748, desça para 2000 pés, ajuste 1011. 2011, 6748. Código 209, desça para 3000 pés, ajuste 1011. 3000 com 1011, 4209. Ok, remete, Olympus 03, perna do vento, chama para girar base. Tomara para girar base 03. Azul 4209, redução para 2009, número 2 na aproximação. Sim, a gente vai reduzir para 2009, 4209. 4J6748, autorizado ILS, XA, pistão 10, reposta estabilizada. Chamada estabilizada, 6748. Ok, chame o solo, 219, por favor. 219, boa. Solo, Salvador, boa noite. Gol 1889, centro da terra, autorização para Galeão. Gol 1889, muito boa noite. Está autorizado Galeão, nível 360, pela Peruísque 50. Decola da 10, saída da El, Leda Bidev. Após a colagem, curva à direita. Aciona 5056 no transponder, 119.8, controle. Exato, Galeão, nível 360, via Upper Reef 50. Decola da 10, perfil da El. Transição Leda, curvando à direita, depois de Leda, boa Bidev. O transponder 5056, controle 1198, voo 1889. Contagiamento correto, chama para o push. Tem voo 1889. Solo Ocean 6310, no box 1, no pushback acionamento. Autorizado, chama táxi, Ocean. Beleza, chama táxi, 6310. Para o pushback acionamento está 3662, portal 3. 3662 é o número 2 do setor, mantendo escuta e aguarda. Aguardando. permitido 080 graus, 109, Olimpo 03. 03, Olimpo está permitido. 4209, irá seguir tráfego, posição 12 horas, 7 milhas, um Boeing 733, 2 mil pés com 1809. Se a gente tem o tráfego no visual, está reduzindo o jogo 4209. Localizada, WebJet 6748. WebJet 6748, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, daqui a pouco. Azul 4209, autorizado ILS, XAI, pista 10. Tráfego agora, posição 12 horas 5 milhas, Boeing 733, reduzindo para aproximação. 4209, cliente, autorizado procedimento, tem tráfego no visual. Salvador, muito boa noite ao DAN 3152, agora o nível 1970, autorizado até o 1970. DAN 3152, acione a identificação, desça para nível de voo 050 na proa de ETAP. 050, direto ETAP, DAN 3152. Estabilizado no localizador, Santa Vista, 4209. Azul 4209, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 1186, 4209. WebJet 5827, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 133, 25, 251, obrigado. Gente. Do vento visual com os tráfegos nacional Olimpo 03. Ok, Olimpo 03 vai manter a perna do vento, aguardando para girar a base. Ok, caso necessário e deseje, faça um 360 pela direita para trás. Vai manter a perna do vento, aguardando os tráfegos Olimpo 03. Salvador, o TAN 3152 pode voar pro Ditona? Negativo, inicialmente pro Ditona, TAN 3152. Obrigado. Patrulha Web 57. Siga. Negativo, 13325, 251. Tente 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 128, 260, obrigado. Solo 15, direita 129, solo. Direita 129, solo 6748. É 1219. 1219, 6748. Via Índia Alfa, no ponto de espera 1186, 1011 altímetro, Ocean. Índia Alfa, ponto de espera 1286, obrigado, Ocean 6319. Solo Salvador, WebJet 6748. 48, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6748. 3662, coordene com a equipe de solo, assim que o tráfego da Oceanaérea iniciar o táxi, está autorizado o push no 03. 3662, após o Oceanaérea, autorizado o Chamorém no táxi. A 748 vai manter posição antes da Juliette e aguardar. O tráfego da TAN no 03 já foi autorizado o push. Manter a posição agora antes da Juliette, 6748. Salvador, o TAN 3305, transfere ciência da informação, Terra. TAN 3305, oceano identificação, via chegada na Mare, desça pelo ânibus de voo 060. Identificou na Mare 060, 3305. Adão. 4209, solo azul no 8, livre à direita, 129, solo. 4209, Libra, 4209. Salve, Salvador, muito boa noite, Azul, 4209, Libra, pista 10. 4209, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chama a sua Juliette, 4209. Nacional, controle embaixo, travado, toque arremetido, Olimpo 03. Alívio, toque arremetido, 1100 graus, 129, Olimpo 03. 03, Olimpo, toque arremetido. Autorizado a ingressar via Juliette para o 04, mantenha a posição em aguarde. 7, no sequência da TAN, nessa de 4, estou saindo para o 04. Zona 52, desce para 2 mil pés, ajuste na 01, no livro da restrição de chute de entrada. Para 2 mil pés, ajuste na 01, no livro das restrições de entrada, TAN 3502. TAN 3305, desce para a nível de voo 050. 050, 3305. 3305, desce para a nível de voo 050. 050, cotejou, TAN 3305.